4:26, 4:26, você ouviu Chamada Geral, segunda edição, temperatura aqui em Porto Alegre de 26 graus e 2 décimos. No sul do estado, 22,9 em Pelotas, na fronteira, 28 graus e 8 décimos em Uruguaiana. O Setsergues Transporte Logística informa que com a nova lei do motorista, os fretes tiveram elevação de custo entre 15% e 29%. Olha, a pressão foi grande. O deputado Ronaldo Santini, do PTB Gaúcho, anunciou que retira da Assembleia do Estado o projeto de lei que flexibilizava o uso de agrotóxicos aqui no Rio Grande do Sul. Repórter Álvaro Andrade tem os detalhes. André, o deputado Ronaldo Santini admitiu em entrevista ao Gaúcha Repórter nesta tarde que vai retirar o projeto que autoriza o uso, em solo gaúcho, de agrotóxicos banidos nos países de origem. A proposta tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e estava com votação prevista para esta semana, quando poderia anular outro projeto aprovado na Casa em 1982. Proposto pelo então deputado Antenor Ferrari, do PMDB. Alegando desconhecer o assunto em profundidade, o deputado Santini afirmou que os deputados federais, entre eles petistas, lhe pediram que apresentasse o projeto. No entanto, a bancada do PT na Assembleia Legislativa fez forte resistência à proposta. A retirada da pauta ocorre após a pressão de entidades ambientalistas, que consideraram que o projeto seria um retrocesso ao Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro a adotar esta restrição. Santini afirma que não esperava por tamanha polêmica. Vou retirar o projeto, não é um tema que seja dos temas que eu seja um apaixonado nem um defensor e não tenho ligação alguma com o setor, mas se gera tanta polêmica, se não existe por parte da sociedade gaúcha interesse em que os nossos agricultores possam ser tão competitivos quanto os outros, eu, para mim, não muda a minha vida nesse sentido. Entidades do setor agrícola apoiavam o projeto, pois consideram que a legislação gaúcha é restritiva e prejudica a competitividade com outros estados. O presidente da FETAG, Elton Weber, entende que se o próprio Ministério da Agricultura não proíbe o uso destes agrotóxicos no restante do país, o Rio Grande do Sul não deveria andar na contramão. Se por parte do Ministério da Agricultura é autorizado o produto dentro do Brasil, e se porventura este produto também está em outros países do Mercosul, entendemos não ter justificativa a proibição, mas tudo sempre de acordo com os produtos, sejam defensivos ou outros, que sejam autorizados o seu uso também no Brasil. A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural emitiu uma nota na semana passada repudiando a proposta. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocam o Brasil no topo do ranking mundial de uso de agrotóxicos, informou o repórter Sicred, gente que coopera cresce. 4:29, 4:29, você se sentiria seguro ao consumir, por exemplo, um medicamento que sabe é proibido no país de origem, um laboratório alemão, por exemplo, que faça uma determinada droga que é proibida lá, você se sentiria seguro em consumir essa droga aqui? Ou que fosse americana, finlandesa, francesa, seja lá de onde fosse. É mais ou menos essa a lógica desta lei dos agrotóxicos, que é uma lei simples e que foi criada em 1982 pelo então deputado Antenor Ferrari e que foi regulamentada ao longo dos anos, muito tempo depois, mas ela foi regulamentada e é um marco na história da legislação e da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. A lógica é essa, né? Se não serve para eles, para que vai servir para a gente, né? Por que essa sensação de ser mais ou menos assim como a Esbórnia, né? Só que a Esbórnia pelo menos recebe o lixo cultural do mundo. Esse é lixo de verdade, né? É lixo de verdade, que faz mal, é veneno. É veneno que vinha aqui na água do Guaíba, que contaminava os morangos, que contaminava o tomate. Produtos proibidos lá fora e que circulavam livremente aqui no Brasil. E basicamente é isso que se quer. Que componentes que são proibidos lá, mas que estão em outras formas aqui, sem ser o produto final. Ou seja, tem uma lenga-lenga toda que envolve, mas que no fundo, atende a enormes interesses econômicos diante desse processo, em detrimento àquilo que mais nos interessa, que é a saúde pública. E tomara o Brasil inteiro analise profundamente esse problema, não para fazer o contrário, liberar o que é proibido no Rio Grande do Sul, mas talvez para fazer o que deva ser feito, proibir em todo o país aquilo que é porcaria e que é jogado de fora aqui para dentro. 4:31, 4:31, o governo do estado deve antecipar repasse de ICMS para reforçar o caixa das prefeituras no final do ano. Josmar Leite.